tristeza tome conta do seu coração. Não seja aprisionado pela solidão. Você não foi criado pra viver assim. Não deixe que as lágrimas embaçem teu olhar, nem que elas te impeçam de enxergar o que Deus tem preparado para ti. Você não pode se prostrar diante dos problemas. Levante a cabeça, Deus diz, não temas. Creia que essa tempestade vai passar. Assim como é provado o ouro, o Senhor te prova. Te passa pelo fogo, mas depois te aprova. É o trabalhar de Deus pra te aperfeiçoar. Você tem um dono, você não é obra do acaso. Assim como oleiro que constrói o vaso, o Senhor te fez com suas próprias mãos. Você tem um dono que está sentado no trono de glória, escrevendo cada página da sua história, cada ponto, cada vírgula, cada exclamação. Você é nação santa, geração eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Você foi escolhido pelas mãos de Deus, ungido pra ser mais que vencedor. Não seja derrotado pelo inimigo. Não foi pra ser vencido que Deus te criou. Se levante agora, a vitória é sua em nome do Senhor. A vitória é sua em nome do Senhor. Você foi ungido pra ser vencedor. Você foi escolhido pelas mãos de Deus, ungido pra ser mais que vencedor. Não ser...